sabia se eu vou queimar. Mas se quiser cuidar, pega um gato pra criar. Olhe para a esquerda, esqueça o Rastafaiá. Sem se preocupar porque você não vai beijar. Com volta na elegância é melhor você sentar. Palavras pra falar, sempre coisas pra pensar. Olha os picaçando, espiando, não acredito. Procuro fugir logo para o esconderijo. 24 horas de sossego eu preciso. Quando estou invisível quase não acredito. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou. Fecha a orelha pra representar. Cuidado, a flecha pode te acertar. Maldade vai pular, alcançando o limiar. A positividade natural é o que há. Avistando a si mesmo pra poder respirar. Exalando alegria, isso vai te destacar. Sua feliz plena, atitude aumentar. A minha energia causa 30, isto eu sinto. Rastafari, salvação sempre será o meu recinto. Vou dividir filosofia contigo. Mas só será possível se for o meu amigo. Oiô, oiô, Rastafari chegou. Só eu defulando instalou. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou. E mesmo assim vou que vou. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou. Só eu defulando instalou. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou. E mesmo assim vou que vou. Tchô! Rastafari. Arcanjo e Angelo Sabis. Echo Sound System Production. Um só amor, um só destino. Obrigado a você que ouviu a música. Foi feita pra você. Angelo Sabes, o que seria isso pra você? É um leão de asas, um abstrato ser. Angelo Sabes, o que seria isso pra você? É um leão de asas, um abstrato ser. Angelo Sabes, o que é isso a você? Um leão de asas, um abstrato ser. Angelo Sabes, o que seria isso pra você? Big up, original Ragamuffin Brasil. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou. Bum! Só eu defulando instalou. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou. Bum! E mesmo assim vou que vou. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou. Só eu defulando instalou. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou. Bum! Só eu defulando instalou. Oiô, oiô, Rastafaiá chegou.